O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e São José, protetor da família, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Continue conosco, ainda tem missa hoje às 20 horas no santuário, para esse grande momento do Texto dos Homens. E vamos lá, viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva nossa mãe querida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Desde a todos boa noite, continue conosco e cantemos. Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã, às 9 da manhã. Oferecimento: Deus conosco dia a dia. O mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário. A fé em palavras. Dor de ouvido tem remédio. Auricedina. E Família dos Devotos. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Todo domingo, às 7 da manhã, você ouve na Rede Aparecida de Rádio o programa Nossa Missão. Durante minha vida, Jesus me escolheu. Reflexões, mensagens, a vida e os trabalhos dos missionários redentoristas no Brasil. Nossa Missão, no ar todo domingo às 7 da manhã, na Rede Aparecida de Rádio. Olá, sou o irmão Joaquim Barbosa, missionário redentorista. Nossa família redentorista é formada por missionários, padres e irmãos dispostos a anunciar o evangelho de Jesus a todos os povos. Fazemos isso através das missões populares, de obras sociais e dos meios de comunicação. Estamos também em santuários e paróquias. Queremos contar com você nesta jornada. Seja um missionário redentorista. Entre em contato conosco pelo site a12.com/vocacional. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Auricedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina, Auricedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina, Auricedina. Auricedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Que tal participar da missa de Aparecida como se estivesse na casa da mãe? Com o Deus conosco dia a dia, você vive essa experiência de fé acompanhando todas as leituras, orações e comentários das celebrações que transmitimos pela Rede Aparecida de Comunicação. Faça já sua assinatura pelo telefone 0800 016 0004 ou acesse editorasantuario.com.br. Deus conosco dia a dia, há 20 anos inspirando o amor à Santa Missa. O Santuário Nacional é a Casa da Palavra. Com a sua contribuição na Família dos Devotos, trabalhamos incansavelmente para que todos contemplem a Palavra de Deus, seja pela Revista de Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e celebrações eucarísticas. Você, devoto da Mãe Aparecida, é responsável pela evangelização que parte daqui e alcança muitos corações. Nosso muito obrigado. Continue conosco. Depois de uma longa viagem, nada como um hotel confortável com restaurante completo, lazer, tranquilidade, segurança, ambiente familiar e excelente localização. Pousada do Bom Jesus. Durante todo o mês de fevereiro, tarifas especiais e únicas. Então, só entrar em contato com a Central de Reservas 12-3104-2657. WhatsApp 12-99713-1630. Ou acessar www.pousadadobomjesus.com. Pousada do Bom Jesus. Excelência na arte de acolher. 7:03, horário de Brasília. ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz. ZYE954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical de 60 metros. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo. boa música está no ar. Rádio Aparecida apresenta Encontro de X. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro de X. Olá, boa noite. Começa pela Rádio Aparecida o programa Encontro de X. Um programa que fala do mundo do rádio e do dexismo. Produção e apresentação de Cassiano Alves Macedo. Montagem final de Luiz Cláudio Oliveira. Coordenação de programação de Edson de Almeida. A direção geral dos padres redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Nesse programa vamos trazer a última edição do Serviço Brasileiro da Voz da América em Ondas Curtas, que ocorreu há 27 anos. E como sempre, temos aqui a participações dos nossos colaboradores. Fiquem na sintonia do Encontro DX. Mundo DX. Mundo DX. Vamos nesse pequeno espaço de tempo fazer um breve relato que não posso chamar bem de retrospectiva, porque não é completo e o tempo não permite. Mas vamos começar então, falando logo do início do ano de 2021, quando chega a informação de que a Suíça vai desligar o sistema de rádio FM para fazer uma transição para o sistema digital, isso já a partir desse ano de 2022. E ainda no primeiro semestre, a emissora iraniana, a Voz da República Islâmica do Irã, anunciou o fim das transmissões em ondas curtas, isso no dia 21 de março de 2021. No Brasil, a migração das emissoras do AM para o FM continuou, dessa vez chegando na cidade de São Paulo. No dia 27 de março, a NHK, Rádio Japão, encerrou suas transmissões no idioma português pelas ondas curtas, mas permaneceu no ar as emissões no idioma espanhol. A Rádio Itatiaia, histórica emissora mineira, foi vendida para o empresário que é proprietário da CNN Brasil, o qual parece estar bem interessado no ramo das comunicações. Falando de emissoras, não podemos esquecer que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, emissora histórica, completou 80 anos. E ainda no tema aniversários, o DX Clube do Brasil assoprou 40 velinhas. E o programa Encontro DX completou em novembro do ano passado 35 anos da sua primeira edição. Com relação a livros, tivemos o lançamento de mais uma obra para os radioescutas brasileiros. Esse lançamento foi o Guia Moderno do Radioescuta com Memórias e Histórias das Ondas Curtas, de autoria do professor e pesquisador Cristiano Torres do Amaral. A emissora alemã Deutsche Welle informou que suspendeu o envio de QSL porque agora existem condições técnicas com os receptores remotos para saber como estão chegando suas transmissões. Durante muitos anos, as emissoras precisavam dos DXistas para que eles informassem como estava chegando o sinal da emissora em determinada região e alguns deles eram nomeados como monitores. Mas parece que essa era dos monitores começa a chegar ao fim. Outra notícia triste que recebemos é que no dia 6 de julho faleceu um dos grandes comunicadores do rádio internacional, Manolo de la Rosa. Durante muitos anos, Manolo atuou na antiga Rádio Moscou e na Rádio Havana. Apresentou vários programas como Paralox de Existas na Rádio Moscou e Em Contato na Rádio Havana. Outro grande nome do rádio brasileiro que faleceu no dia 27 de julho de 2021 foi Roberto Figueiredo, o último locutor do Repórter ESSO. No final de 2021, chega mais uma triste notícia. O editor do World Radio TV Handbook, WRTH, o Nicholas Hardman, informou que 2022 será o ano da última edição impressa desse importante material muito utilizado pelos DXistas e pelos radioescutas e até pelas empresas de comunicação. Comprar o WRTH para nós brasileiros ficou quase impossível. O real está bastante desvalorizado diante das moedas internacionais, sem contar a situação econômica terrível que o país enfrenta, com a inflação ultrapassando os dois dígitos. Outra notícia que somos obrigados a trazer é que, segundo o site Comunique-se, 2021 foi o ano do encerramento de vários órgãos de comunicação no Brasil, incluindo emissoras de rádio. No dia 1º de agosto, o mundo da comunicação comemorou 40 anos do nascimento da MTV, um canal de TV com videoclipes musicais, e chegaram até a anunciar com isso o fim do rádio. Mas o rádio não acabou. Porém, a Covid, infelizmente, levou embora muitos nomes do rádio brasileiro. Foram muitos, infelizmente, e fica até difícil aqui elencar todos. Nossas condolências a todos que partiram vítimas da Covid, sejam eles do rádio ou não. Vamos encerrar com um ato muito bonito por parte de um radialista da cidade de Freiburgo, estado de Santa Catarina, que trabalha na emissora dessa cidade. Seu nome, Rafael Caetano, um jovem de 28 anos de idade. Ele ganhou um carro numa rifa promovido por uma pessoa que precisava do dinheiro para cuidar da saúde. Ao saber que era o ganhador, arrumou o carro e o devolveu ao senhor Nery Gonçalves, que tinha rifado o veículo para cuidar da sua saúde. Um gesto maravilhoso. Ainda existe no coração de muitas pessoas amor e solidariedade, e como dizia Hélio Ribeiro, o ano novo não será bom ou mal, nós é que seremos. Mais informações sobre o que aconteceu no mundo do rádio em 2021 estão disponíveis no blog antenadosaber.blogspot.com. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. E para trazer mais informações sobre o mundo do DXismo, eu chamo o time do DX Clube do Brasil com informações muito importantes sobre as ondas curtas. Alô, caríssimos amigos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, chegamos com mais um boletim com notícias atuais das ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DXCB mantém um canal no YouTube com diversos áudios que fizeram história nas ondas curtas. Um destes áudios, recentemente postado, é de um programa especial que a Voz da América apresentou em 1963 sobre o cinema norte-americano. A locução do programa foi feita pelo brasileiro Guilherme de Souza, que, mais tarde, trabalhou no Rio de Janeiro, na Rádio Globo. Vamos recordar este áudio antigo da Voz da América e, em seguida, voltamos com as notícias atuais das ondas curtas. Está na hora do cinema. Agora, amigos, venham conosco neste giro pela Meca do Cinema, Crônica de Hollywood. Uma revista dos últimos acontecimentos, as últimas produções e curiosidades da capital cinematográfica dos Estados Unidos. Uma produção e apresentação de Guilherme de Souza. Será lançado amanhã nos cinemas de Nova York o filme Johnny Cole, que marca a estreia em Hollywood do jovem ator Henry Silva, já bastante conhecido do público telespectador norte-americano, através de sua participação em várias séries de sucesso na TV dos Estados Unidos. Bem, mas vamos finalizar o nosso programa apresentando música de cinema. Na interpretação de Nat King Cole, ouçamos o tema do filme In the Cool of the Day. In the cool of the day, when love is warm. E agora as informações. Já enfocamos recentemente no nosso boletim a Rádio Uelva. Trata-se de uma emissora religiosa que transmite desde Monróvia, capital da Libéria, país situado na África Ocidental. Captar a Rádio Uelva é um bom DX, uma vez que a emissora transmite com uma potência muito reduzida. Em Medeiros, Minas Gerais, Lourenço Cunha captou a emissora em 11 de fevereiro, às 6 horas do tempo universal, ou seja, às 3 horas da madrugada brasileira, em 6.050 kHz. A seguir, vamos ouvir um trecho que ele gravou. So the king took off his signet ring, which he had taken from Haman, and gave it to Mordecai, and Esther appointed Mordecai over the house of Haman. Basically, what the king does here is he gives everything that belonged to Haman, this whole house, he gives it to Esther for the wrongs that Haman has done for Esther. He also takes the king's signet ring away from Haman before Haman is hanged on the gallows, and now he gives the signet ring that Haman had to Mordecai. Por sua vez, Pedro Machado Coelho de Castro sintonizou a Rádio Elva em Lorena, São Paulo, em 13 de fevereiro, quando ela iniciava as suas transmissões a partir de 5h30 do tempo universal, ou seja, a partir de 2h30 da madrugada brasileira. Vamos ouvir o sinal de identificação que o Pedro gravou da Rádio Elva. Acompanhou uma emissão da Rádio Tailândia Internacional. Foi em 13 de fevereiro, às 0h30 no tempo universal, ou seja, às 21h30 no horário de Brasília, em 13.750 kHz. A emissão era no idioma tailandês. Vamos escutar um trecho que ele gravou. A Trans World Africa prossegue tendo boa sintonia no sudeste brasileiro. Em Unaí, Minas, o Eder Marques acompanhou e gravou a transmissão no idioma Lingala desta emissora. O Lingala é uma língua falada na República do Congo, também conhecido como Congo Brazzaville. Foi em 13 de fevereiro, às 19h32 no tempo universal, ou seja, às 16h32 no horário de Brasília, em 15.105 kHz. O transmissor está localizado em Manzini, no reino de Eswatini, antiga Suazilândia. Vamos ouvir. E faz muitos anos que a Rádio Argélia Internacional desligou os transmissores que estavam instalados em seu território. A emissora optou por alugar os potentes transmissores localizados em Issoudun, na França. Na frequência de 6.040 kHz, por exemplo, são utilizados 500 kW de potência. Neste canal, a emissora está presente em árabe e francês a partir de 21 horas no tempo universal, ou seja, a partir das 18 horas no horário de Brasília. Vamos escutar um trecho que eu gravei desta emissora aqui em Porto Alegre em 13 de fevereiro, às 22h30 no tempo universal, ou seja, às 19h30 no horário de Brasília. Regular a sintonia da programação em espanhol da Voz da Coreia, antiga rádio Pyongyang, às 22 horas no tempo universal, ou seja, às 19 horas no horário de Brasília, em 7.570 kHz aqui no Brasil. Lembrando que a transmissão em ondas curtas da Voz da Coreia é praticamente a única fonte de informação sobre a Coreia do Norte, país considerado mais fechado do mundo. E agora a última informação. No sábado 26 de fevereiro, irá ao ar a última emissão do programa Encontro DX pela Rádio Aparecida. O programa ficou no ar durante 35 anos. A Rádio Aparecida desligou suas frequências de ondas médias e curtas já há algum tempo e passou a fazer uma programação local transmitida em Aparecida e região apenas em FM. Você poderá acompanhar a despedida do programa Encontro DX pelo aplicativo Rádios Net e no canal da Rádio Aparecida no YouTube. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Ouvimos Célio Romais do DX Clube do Brasil e agora chegou a hora de Jailton Amaral da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Em comemoração aos 100 anos do Rádio Brasil, Roquete Pinto e o Rádio Educativo. É ligar Roquete Pinto, que viveu de 1884 a 1954, vai além da criação da pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1923, o professor médico e antropólogo é também o pai do rádio educativo. A rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado, dizia o educador, que sempre reforçou a importância do rádio como instrumento formador e de ampliação do conhecimento. A ferrenha defesa de Roquete Pinto justifica a decisão em 1936 de doar sua rádio para o Ministério da Educação e Cultura, dando origem à Rádio MEC. Como condição, impôs que a rádio deveria se tornar educativa, não comercial, laica e apartidária. Foi ele também quem, em 6 de janeiro de 1934, criou a Rádio Escola do Rio de Janeiro, projeto totalmente voltado à educação. Em 1946, a emissora foi transformada em Rádio Roquete Pinto no 630 AM. Avesso a homenagens, o nome que batizou a emissora foi uma decisão do prefeito Henrique Dodds-Walter. Com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, a posse da emissora educativa passou para o estado da Guanabara e posteriormente ao governo do Rio de Janeiro. Em 1974, foi criada a emissora em frequência modulada no 94 FM, sendo a programação unificada em 2002 com a transmissão no mesmo sinal. Hoje, a Rádio Roquete Pinto, a Rádio MEC e centenas de outras estações levam primordialmente os princípios do primeiro educador, o rádio educativo. Morre o radialista Luiz Ribeiro. Morreu no último sábado, dia 12 de fevereiro, o jornalista Luiz Ribeiro. O comunicador estava afastado de suas funções desde 2020, quando adoeceu e decidiu ficar recluso sob o seu estado de saúde. Mês passado, Ribeiro completou 63 anos. Segundo informações da Rádio Tupi, seu último local de trabalho, ele estava internado no Hospital Municipal Souza Guiar e tratava um câncer. Luiz Ribeiro foi um dos grandes nomes da Tupi, onde apresentou o Bola em Jogo, o programa Luiz Ribeiro, o Radar Tupi, e comandou as transmissões de carnaval. O jornalista ainda passou pela Rádio Nacional, Tribuna da Imprensa e Record TV. Em 2017, Ribeiro deixou a Rádio Tupi e foi morar e trabalhar em Foz do Iguaçu, Paraná. Ele retornou um ano depois, onde trabalhou até 2020, até se afastar para se tratar de saúde. Ainda neste ano, antes de se afastar, Luiz Ribeiro passou mal no ar e precisou ser substituído às pressas por Cristiano Santos. E chegamos à última notícia. A Associação DX de Brasil realiza a primeira live em homenagem ao Dia Mundial do Rádio neste 13 de fevereiro, domingo passado. A Associação DX de Brasil sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Já em 1996, tínhamos a nossa página na internet e apesar das dificuldades em ter um computador e manter uma conexão de internet, tudo super caros na época. No ano 2015, iniciamos o grupo de WhatsApp WhatsApp Rádio DX Brasil por iniciativa de nosso amigo Antônio Schuller, de Recife, Pernambuco, que tão brilhantemente tem nos ajudado na administração dele desde então. Neste dia 13 de fevereiro, tivemos a satisfação de darmos o pontapé inicial na questão de lives na internet, fazendo uma live em homenagem ao Dia Mundial do Rádio. Mesmo sendo avisados de última hora, só temos que agradecer aos amigos que marcaram presença, bem como aqueles mesmo trabalhando que enviaram suas mensagens de apoio a esta iniciativa da Associação DX Brasil. Ficou certo que teremos uma próxima live para o dia 1º de maio de 2022, um domingo, quando a Associação DX Brasil irá completar 28 anos de existência. Live essa muito mais organizada e muito mais divulgada no meio DXista e Rádio Escuta. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Após a participação do Jailton do Amaral, eu chamo direto de Caruaru, no Pernambuco, o meu amigo Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul, e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte, e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC em 9.700 kHz, das 21h às 21h30 horas UTC em 7.365 kHz. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Palavra Alegre da World Christian Broadcasting transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul.

Olá, estamos iniciando a segunda e última parte do Encontro DX deste sábado e começamos com Francisco Brassini falando do rádio digital. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, com uma informação importante sobre a inscrição na Conferência Geral do DRM, a General Assembly, que ocorrerá no dia 30 de março de 2022, no horário das 8 às 11 horas da manhã no horário de Brasília. O amigo ouvinte interessado em participar da conferência, que será virtual pela internet, pode se inscrever através do seguinte link: https://dRM.org/HJ4S-OPEN22. Este registro, para poder participar da conferência DRM, deverá ser feito até esta segunda, dia 21 de fevereiro, para que os amigos possam participar da conferência. O link também poderá ser encontrado no meu canal YouTube, Francisco Brassini com dois Cs. Bem, amigos, agora uma informação quente que vem do amigo Rádio Escuta em DRM chinês, o Rádio Escuta Zekefan. Ele informa que um dos diretores da rádio TWR da Ilha Asiática de Guam informou que haverá uma transmissão para Hong Kong a partir do dia 28 de março, na frequência de 9.910 kHz DRM, no idioma mandarim. A transmissão ocorrerá das 12 horas e 13 minutos até as 12 horas e 43 minutos horário TC, ou seja, das 9 horas e 13 minutos às 9 horas e 43 minutos horário de Brasília. Bem, amigos, finalizando o nosso momento DRM, informamos as emissões na tecnologia digital rádio mundial que chegam com qualidade ao Brasil. Foi observado por mim em João Pessoa, na Paraíba, a frequência de 13.710 kHz DRM da Rádio Nacional da China, transmitindo na janela entre 6 e 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Vamos acompanhar um trecho da escuta realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, em João Pessoa, na Paraíba, na praia de Tambaú. Confira. 和9年一贯制学校、普通高中包括高级中学、完全中学、12年一贯制学校和中外合作班。意见从党的建设、立德树人、学校治理、教师工作、规范办学、安全卫生、满意度调查等7个方面，明确了综合督导评估的重点。教育科学研究院研究员赵辉认为，7方面的评估重点对。 Outra escuta DRM, também reportada no Brasil, é da Rádio All India Radio, em 9.620 kHz DRM, transmitindo na janela entre 16h30 até as 17h30, horário de Brasília. Gostaria de mandar um abraço ao amigo rádio escuta Pedro, de Lorena, São Paulo, que nos reportou a escuta da Rádio Nova Zelândia Pacífico, transmitindo na frequência de 11.725 kHz, só que aí no modo analógico, entre 4 e 5:58 da manhã, no horário de Brasília. A emissora também transmite em 13.840 kHz DRM, das 16h36 às 17h58, no horário de Brasília, na região de Lorena, em São Paulo, onde o pessoal do DX Clube do Brasil costuma se encontrar. Lá tem uma boa sintonia da emissora, pretendemos aí fazer uma recepção e estarmos postando no canal YouTube, Francisco Brassini com dois Cs. E por fim, a nossa estimada Rádio Romênia Internacional, em 9.490 kHz, DRM, transmitindo das 19 às 20 horas no horário de Brasília. Bem, amigos, para mais informações sobre receptores na tecnologia digital rádio mundial, acesse Francisco Brassini. Brassini se escreve BRACCINI.mercadoshops.com.br. Repetindo, Francisco Brassini. BRACCINI.mercadoshops.com.br e encontre os diversos receptores da tecnologia digital rádio mundial disponíveis no mercado. João Pessoa, na Paraíba, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, rádio inteligente para o conhecimento global. Obrigado, Francisco Brassini, e para trazer as notícias relacionadas com o radioamadorismo, eu conto com Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador. Este é o Boletim de Notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, e do Grupo Rádio Brasil Papa Delta de Comunicações, no programa Encontro DX. Neste programa eu vou falar sobre uma atividade de rádio que está acontecendo neste final de semana. Trata-se do 14º final de semana dos faróis americanos, que é organizado por um grupo da Argentina, o grupo de DX Bahia Blanca. Está acontecendo neste final de semana, o 14º final de semana dos faróis americanos. Rádio amadores se deslocam até os faróis em seus países e ativam o farol através do rádio amadorismo. Instalam suas estações e ficam aproximadamente 48 horas fazendo transmissões no farol que o mesmo está ativando. Ao final, é enviado cartões QSL, cartão postal, para os radioamadores caçadores. Radioamadores que, do conforto de sua estação, em sua residência, fazem contato com os faróis que estão sendo ativados. Estes são os radioamadores caçadores. Os radioamadores que estão nos faróis fazendo transmissões são chamados de radioamadores, ativadores, expedicionários. A Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, disponibilizou em seu blog fotos de todos os faróis brasileiros que estão sendo ativados. É muito interessante, acesse lá www.craemradioamadores.blogspot.com e vai estar lá a relação bonitinha de todos os faróis que estão sendo ativados. Boa sorte aos caçadores, né? Eu também estou caçando. No momento em que esse programa está aí no ar, eu estou caçando faróis, né, para completar a minha coleção de diplomas aqui na minha estação. Boa sorte a todos. Bom, agora eu quero aqui me dirigir a todos os radioamadores que escutam o programa Encontro DX, fazer um agradecimento muito especial a vocês, que todo sábado estão aqui prestigiando, estão aqui apoiando esse trabalho maravilhoso que é o Encontro DX da Rádio Aparecida. Porque são vocês que nos dão a oportunidade de continuarmos fazendo as nossas transmissões, trazendo para o programa notícias do mundo do radioamadorismo e também do Rádio Cidadão. A você, radioamador, que está nos ouvindo, agradeço do fundo do coração. Quero também me dirigir aos operadores do Rádio Cidadão, né, que hoje é reconhecido oficialmente pela Agência Nacional de Telecomunicações, como operadores que também podem entrar em situação de emergência ou catástrofe com suas comunicações dos 11 metros da faixa do cidadão. Quero aqui agradecer a todos os integrantes do Grupo Rádio Brasil Papa Delta. Chegamos a ter 510 integrantes do Papa Delta. E hoje, todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, têm pelo menos um integrante do Grupo Rádio Brasil Papa Delta. Então, quero aqui também agradecer os operadores da REDERC, Rede de Emergência do Rádio Cidadão. Foi criado, tá, pessoal? Criado a Rede de Emergência do Rádio Cidadão. Quiser saber o que é isso, papadeltabrasil@gmail.com. papadeltabrasil@gmail.com. A gente retorna falando do que se trata, ok? Todo operador da faixa do cidadão, independente de grupo, que tenha o indicativo ativo no site da Anatel, poderá participar, ok? Bom, por hoje é só. Quero aqui dizer que desejo a todos vocês um bom final de semana. E no próximo sábado estaremos aqui. Não percam o programa do próximo sábado. Não perca, convido a todos para ouvir o programa do próximo sábado. Um abraço para todo mundo. Francisco Jackson dos Santos, direto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pelas informações. Arquivo do Rádio. Neste arquivo do rádio estou trazendo um material histórico que é a última emissão em ondas curtas do Serviço Brasileiro da Voz da América. Essa emissão aconteceu há 27 anos e foi no dia 1º de abril de 1994. A emissora fez um programa especial, na verdade um almoço, onde eles tiveram presente todos os membros do Serviço Brasileiro, incluindo os produtores e o chefe do Serviço Brasileiro na época, o senhor Nils Robert Lindquist. Graças ao Luiz Cláudio, eu consegui recuperar esse material e quem gosta de história das ondas curtas não pode perder esse arquivo do rádio. O Neil Lindquist, quem ouvir vai notar que ele falava fluentemente o português do Brasil sem nenhum sotaque. É algo maravilhoso escutar ele falando. Infelizmente, o Nils faleceu vítima da Covid no dia 13 de fevereiro de 2020, aos 70 anos. Vamos ouvir então um trecho desse material histórico do arquivo do rádio, a última transmissão da Voz da América para o Brasil. Nós não paramos, nossa atividade não para. Para as emissoras brasileiras que retransmitem o nosso serviço informativo e lucra também com um serviço de alta qualidade via satélite, 18 horas por dia. É o que vocês ouviram aí, nós não paramos, nós vamos continuar trabalhando ativamente cada vez mais. O fim da onda curta não significa o fim do Serviço Brasileiro da Voz da América. Ele aí se aproximando agora é outro produtor, outro elemento de grande importância para o nosso programa, Eugênio Alcofora. Eugênio, fim da onda curta. Eu estava começando com o Fernando. O fim da onda curta e o início de uma nova época. Como é que você encara tudo isso, Eugênio, você que tem acompanhado a nossa atividade de 3 anos para cá? Sim, 3 ou 4. Eugênio, diga alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas penso que foi o vosso começo. Era incobríssimo que disse uma vez que a palavra mais triste do nosso vocabulário é adeus. Adeus é realmente uma palavra triste. Mas nós temos que encarar, neste caso, o futuro. E o futuro é evidentemente, o futuro neste caso não inclui mais o sistema para passar por onda curta. Temos que nos virar para o futuro. A única coisa que eu... habilidade de sobrevivência. Claro, lógico. A única coisa que eu espero é que o nosso amigo e talentoso, conhece o José Américo, que é isso? Possa, não diria em breve, mas dentro de pouco tempo, fazer mais um programa que se possa chamar Joias da Onda Curta. Eugênio, muito obrigado. Eugênio, é isso aí. Um dos nossos dois produtores, gente muito talentosa que tem contribuído com sua experiência, com seu talento aos programas da Voz da América em português para o Brasil. Bom, o Nils prometeu voltar a conversar conosco e promessa feita tem que cumprir. Nils, então, detalhes. Bem, a feijoada estava ótima. Deliciosa. Muita gente importante, VIPs na nossa administração. Não, tivemos mas não vamos falar disso. Vamos falar como é que vai ser segunda-feira por aqui. Nova época. Nova era. Dia 4 de abril. As ondas curtas, como todos já sabem, terminam hoje à noite. Aliás, daqui um pouquinho, pouquíssimos minutos. Tem sido 33 anos de muita história. Eu tentei no outro dia, só eu que há 20 e tantos anos, não estou brincando, mas passei muitos anos no Brasil, nos anos 60, quando não era criança ainda, ouvindo a voz da América em português. E jamais pensava que um dia estaria aqui trabalhando. Durante aqueles anos todos, esses últimos 33, os informes, os noticiários, os programas têm falado de milhares, milhares, milhares de assuntos. Mas uma coisa, a gente viu o mundo sempre em desenvolvimento. Uma coisa que nunca se desenvolveu foram as ondas curtas. Sempre aquele ruído no fundo, às vezes a família descia. Hoje nós temos o satélite. E hoje também contamos com mais de 200 emissoras brasileiras trabalhando conosco diariamente. E através dessas nossas afiliadas, eu sei que não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Amigos, minutos finais da nossa transmissão em ondas curtas para o Brasil. Em 16, 19, 25 e 31 metros. Estamos com o pensamento voltado para os que deram o melhor do seu trabalho e da sua dedicação e talento pelo sucesso da Voz da América. Os que vieram na primeira equipe em 1961 e naturalmente os que vieram depois. Todos eles estão em nosso pensamento. E num lugar muito especial desse pensamento. Alguém que nos ajudou nessa trajetória de grandes conquistas. Você, ouvinte. Sim, você que caminhou lado a lado nessa estrada em que procuramos levar à sua casa todos os acontecimentos do dia a dia do mundo. Você que certamente vai continuar conosco porque você faz parte da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Em nome do Serviço Brasileiro da Voz da América, muito obrigado pelas palavras de incentivo nestes 33 anos de existência. Boa noite e continuem ouvindo nossas vozes, nossos programas, nossos noticiários, na sua emissora favorita aí no Brasil. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. This program came to you from VOA, Washington. Ouvimos aqui no arquivo do rádio um trecho da última transmissão da emissora americana A Voz da América em suas transmissões para o Brasil, que aconteceu há exatamente 27 anos. Chegamos ao final do programa Encontro DX, informando que sábado, dia 26, sábado que vem, estaremos de volta com a última edição do Encontro DX. 35 anos no ar. Sigam nossa página no Facebook, que é Programa Encontro DX, e o nosso blog, que é antenadosaber.blogspot.com. Encerramos o programa agradecendo ao Pai pela oportunidade de trazer a vocês, junto com meus colaboradores, notícias, informações, curiosidades e histórias do mundo do rádio. O rádio, segundo os educomunicadores, ajuda no combate à violência e também na cultura de paz nas escolas. Procure conhecer um pouco sobre o tema educomunicação, principalmente se você é professor ou trabalha na educação. Encerro o programa com essa linda canção na voz do Padre Fábio de Melo, que tem como título Tudo é do Pai.